Boa tarde a todos. Boa tarde, Henrique. A experiência que nós tivemos ontem com a Elástica foi... Não sei nem descrever exatamente o que foi, mas... Porque foi a primeira vez. Eu fiquei num processo, mas como eu estava com meu filho junto, e o meu filho acabou ficando num processo que levou mais tempo, então eu ficava nessa vibe de... ver tudo o que estava acontecendo, a mente trabalhando o tempo todo, sentir a presença no momento que a Eva começava com a cerimônia, quando houve a parte com os Exus, com as Pombagiras, sentir a presença deles. Me parecia que eles, eu não tenho muita experiência ainda, mas parecia que seria para haver uma conexão ali naquele momento, mas como eu estava o tempo todo despertando ali por causa do filho, que estava num processo muito intenso, então eu fui acompanhando tudo e chegou o ponto de ter momento até que eu estava já de pé junto com a Eva, energizando o meu filho junto ali. Eu acordei em algum momento assim, eu estava do lado dela, ela em pé e eu em pé, juntinho. E a gente vai acontecendo tanta coisa, sua audição fica apurada demais, você ouve qualquer estalo, o mover das pessoas nas esteiras te deixa em alerta. Eu percebi que os cães da casa, né, que ficavam ali o tempo todo próximo da gente, quando havia algum barulho que eles moviam a orelha, a gente ouvia junto, a gente fica com a audição, parece que fica 3 vezes mais a audição nossa. Então é uma sensação que você tem que ter um controle muito grande e a gente acha que é só isso, foi a primeira dose. E para a gente que já bebeu, que é outra coisa engraçada, que quando você recebe a dose, que você olha para aquele copinho e fala, eu já bebi isso aí, não vai fazer diferença nenhuma. Você toma, meu irmão, daqui a pouco a sua mente começa a trabalhar, formas o tempo todo geométrica, coisas na sua... Você fecha os olhos, a sua mente está trabalhando o tempo todo, muita imagem, muita coisa. Aí, de repente, você desperta, tem alguém ali próximo de você já trabalhando, o pessoal da Eva estava o tempo todo próximo, aí passa para a gente e fica nisso o tempo todo. Aí, algum momento que eu voltava, assim, eu batia de frente e via que meu filho estava num processo bem intenso, eu ficava ali próximo, tentava ajudar ele de alguma maneira e ficava nisso. Eu até acho que talvez eu não tenha, assim, aproveitado, vamos dizer, mais do que podia acontecer ali, porque eu tive a preocupação de me cuidar e o processo e ao mesmo tempo ficar atento a ele. Então, eu até comentei isso com a Eva depois no final, falei, talvez ela até comentou no início que deveria familiares ficar distante. Uhum. E a gente acabou que não ficou, acabou eu ficando do lado do meu filho, a Valentina junto do próximo André, e acabou que isso foi acontecendo assim. Mas tinha que ser desse jeito, porque eu pude ver todo o processo do que aconteceu com meu filho, e a coisa foi muito intensa, ele ficou por muito tempo fora e voltava, e eles ajudando o tempo todo. O efeito da primeira dose já estava acabando para todo mundo, meu filho continuava no processo. E quando a gente vai lá e toma a segunda, você tem que ver a segunda. Você imagina que você já está de porre, quando você melhora um pouquinho, você vai lá e toma outro copo de cachaça. Aí fica muito mais intensa a coisa. Não é para você. Entendeu? Mas foi uma experiência muito, muito interessante, muito gratificante para a gente. Serviu muito para todos ali, eu tenho certeza disso. Porque a gente ficou muito nessa vibe ali o tempo todo e o tempo passa rápido ali. Eu fiquei um tempo enorme preocupado em dar alguma satisfação para a esposa, porque a gente veio para esse processo. Passou rápido? Não, aquele momento assim. Rápido, não. aí a gente fica achando que foi. Que foi muito tempo depois eu fui ver, já tinha passado um tempo enorme, não tinha falado nada com a esposa, celular desligado, eu não conseguia ligar ele e ao mesmo tempo mandar alguma mensagem. Ela falou assim, pô, você visualizou e você não mandou nada. Eu falei assim, não tinha condição não. Eu falei, eu não conseguia me conectar naquilo, eu estava com a mente trabalhando numa velocidade grande demais, que achava que eu tinha feito, daqui a pouco não tinha feito o que eu imaginava que faria. Água, na hora de beber, era mó barato. Eu pegava água para dar ao meu filho, que ele tinha passado já muito mal, e eu ainda não. E eu peguei água para eu beber. Daqui a pouco eu me deparava, a garrafa estava na minha frente aberta, eu estava com a tampa na mão, mas não tinha bebido ainda. Aí eu, com sede, aí bebi um pouquinho, aí dava ele. Mas eu fiquei o tempo todo nesse momento ali de me curtir o que estava acontecendo, tentar, mas ao mesmo tempo preocupado com a situação que ele estava, com o processo dele. Acho que é alguém que conseguiu ver, que nem todo mundo estava ao mesmo tempo acontecendo. viu que foi muito intenso o processo dele. Ele apagou por um tempo muito grande, voltava e eu percebia, e quando eu falei com o pessoal da Eva, eles vieram próximo para ajudar, e houve um trabalho muito intenso em cima ali. Ele se contorcia tudo, contorcia o tempo todo, ficava ali o tempo todo, ele ficou em transe um tempo enorme. O efeito da primeira, praticamente para todos, já tinha acabado, e para ele continuava. Para mim também. Mas foi muito interessante para a gente. Eu acho que o pessoal deve procurar entender, talvez, ter coragem de usar um momento para essa finalidade espiritual, porque a conexão é muito, muito forte. Você só no momento que você faz que você vai entender. Não adianta te falar, não, porque não tem comparação com bebida alcoólica, com nada. Eu comparava a bebida alcoólica, achava na minha cabeça que seria isso. Eu vou beber mais ou menos parecido com quando eu bebi alguma coisa muitos anos atrás. Mas não tem nada a ver. Esquece bebida alcoólica, que não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito diferente. Acho que é isso. Foi isso que eu vivi, isso que eu vi. Vamos lá. Boa tarde. É que o Henrique falou. Não tem nada a ver com a bebida alcoólica. Para quem já teve a oportunidade de tomar um porre ou alguns porres aí e tal, eu até comentei isso ontem rapidamente, porque você não fica tonto. Cabeça rodando e tal, aquela tonteira não existe, não roda. Eu queria dizer assim, a sensação mais próxima que eu tive dessa foi quando a gente sai de uma cirurgia, já fiz algumas cirurgias, né? E a gente passa por uma anestesia e no momento que a gente retorna do pós-operatório ali e tal, a gente acorda assim meio grogue, cambaleante, assim, sem muito controle motor das pernas e dos braços. Mas a mente está ali, está prontinha, está comandando tudo. Ela só não, os braços e as pernas não obedecem. Mas a mente está totalmente racional, está totalmente consciente. Você sabe tudo o que está acontecendo. Essa experiência foi assim maravilhosa para mim. Eu jamais me imaginei participando desse tipo de... Nunca cogitei isso. Pelo contrário, acho que eu tinha até um pouco de preconceito. Porque eu achava que isso não era necessário, eu nunca gostei de coisas que pudessem falar, alucinógeno e tal. Eu nunca usei droga na minha vida, mas talvez até por causa de coisas, de profissão também e tal, não deu para usar. Mas a anestesia eu já usei. Então, assim, se parece muito. Então, assim, porque é alucinógeno. Não, gente, não tem nada a ver. Entendeu? Não vai dopar ninguém, não vai tirar do sério. Ninguém ficou perdendo a sua razão, ninguém fez besteira, nenhum. Dos participantes, ninguém cometeu nenhum ato de agressividade, ninguém falou nada assim demais, acho que todos se comportaram muito bem, porque o ambiente onde foi realizado, que foi aqui na CPO, ele estava todo protegido, existia uma egrégora, os espíritos estavam todos aqui nos protegendo, e eles se mostraram para a gente, para cada um de uma forma diferente, uns sentiram mais, outros menos. Aqueles que já tinham assim, a mediunidade um pouco mais aberta conseguiram visualizar de uma forma melhor, perceber, né? Eu que não tenho, não cheguei a esse ponto, mas eu consegui sentir inclusive toques físicos. E olhava para o lado assim, daqui a pouco, para ver se só me certificasse se tinha alguém passando, me esbarrando. Não, ninguém. Exato. Sentia muito isso também. E a audição foi o que eu falei com a Tina, com o pessoal. A minha audição, eu sou meio surdo, né? Uhum. Meio não, meio muito surdo. E minha audição ontem estava... Eu nem sei qual é. O que é acima do 5.1, do Dolby? O que é, Clécio? Tem um negócio mais potente, né? Eram vários canais de áudio, assim. Que, assim, a música que tocava... Não, troço assim, sensacional. Eu não conseguia visualizar, mas era como se tivessem vários canais de som, um painel assim na minha frente, e eu conseguia ver cada canal, fosse uma mesa de som, separando cada som. Se tivesse uma pessoa ali, eu ouvia. Se tivesse outra aqui, eu ouvia. Se tivesse outra aqui, eu ouvia. Eu conseguia, se eu quisesse, me fixar no som de cada uma delas, mas eu conseguia separar esses sons. Se eu falasse, não, eu não quero ouvir isso para não me desconectar, eu não quero ouvir esse também. Eu isolava aquele som, mas ele estava ali. E o som que eu me conectava, ele estava assim com uma perfeição, como se fosse uma orquestra tocando na minha frente. A música, as músicas, né, que rodaram na cerimônia, eram, digamos assim, músicas que a gente ouve no dia a dia, músicas que a gente usa para se conectar, mas elas é que fizeram essa conexão, elas acionavam esse gatilho. No ritmo da música, a tela acontecia, aquela tela mental abria e a gente via tudo ali. Eu não consegui ver assim, nenhuma figura, nenhum retrato, nenhuma forma, mas eu via formas geométricas no começo e vi alguns desenhos. Começou com umas mandalas também, que nem o irmão me relatou lá no, na outra experiência dele. E dessas mandalas eu já vi logo ali de cara um leão desenhado. Aí eu falei, não, eu estou imaginando isso, não é isso não. Aí sumiu assim, embolou, daqui a pouco voltou, é um leão mesmo. Começou com ele, mas foi no momento da música. E várias coisas foram acontecendo, coloridos, formas em movimento. Parecia realmente tinha uma tela na frente. E a gente teve assim, duas etapas, né? Teve a primeira dose, teve a segunda. Quando a gente ia entrar na segunda dose, eu tomei a segunda dose e ainda fiz o rapé. Aproveitei a oportunidade e mandei ver. Vamos falei, logo tudo, né? É, eu falei pro pessoal... Eu não estava acreditando. É porque na primeira... Não, porque na primeira eu fiquei tranquilão, entendeu? Eu fiquei tranquilo, eu só consegui ver as coisas, porque assim, cada um se comportou de um jeito. A gente tinha as esteiras, né, para deitar. Então deitei na esteira, confortavelmente ali e tal. E eu fiquei deitado, eu botei um pano assim no rosto para escurecer, para facilitar, e me conectei comigo mesmo. Então, eu fiquei ali tranquilão, entendeu? Eu sabia que eu estava num lugar seguro, num ambiente seguro. Eu sabia que nada ia me acontecer. É, exatamente. Isso aí acho que foi o mais importante. A gente tinha certeza que estava num ambiente tranquilo. Muito. Que estava ali protegido pelos espíritos e mais o pessoal que estava ali acompanhando. Então, essa segurança foi que deu mais tranquilidade. Foi base, né? Aí eu falei assim, pô, vou relaxar. A Valentina estava no meu lado. Ela ficou um pouco tensa, sentada, né? Ainda estava perto de mim. E ela entrou nos processos com a primeira dose, mas muito forte, muito forte. E eu olhava para ela, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas a Eva tinha falado isso que o Henrique falou, de não, da gente não ficar muito apegado ao parente mais próximo para não atrapalhar. Por que ela falou isso? Porque ela estava ali, mas ao mesmo tempo preocupada com comigo. Você. Mas eu vi que ela estava sendo amparada pela Eva e pela equipe. Só que você deitado com uma toalha no rosto e ficar... Parecia que eu estava dormindo. Parecia que eu estava até morto ali, ela pensou até que eu... Aí eu olhei, eu meio assim, tentando olhar para ver se eu conseguia ver que isso daqui dele... Você estava respirando. Pulando. E eu olhava, falei, gente, André não se mexe, ele tá. Aí eu sem óculos, eu fazia assim, firmava. E eu falei, aí quando eu vi que isso aqui estava pulsando, eu falei, ah, ele está bem. Não, eu estava naquela respiração aí bem lenta. Aí eu pensava assim, não, eu não posso pensar nele, eu tenho que pensar em e mim. E você, eu preciso pensar em mim. E eu falei com ela, deita e relaxa, mas ela ficou Sim, tensa, mas ela aí ficou eu preocupada. Deitei, aí comecei a ver essas imagens assim, preto, um triângulo, um círculo, um negócio, e aquilo veio, eu falei, essa música não vai me hipnotizar. Eles querem me hipnotizar e eu não vou ficar hipnotizada, vou voltar. E aí eu sentava e eu ficava. Aí eu olhava assim, tava a Sabrina. Aí ela assim. Aí eu olhava pra ela, ela olhava e fazia. Daqui a pouco ela olhava pra mim e ela fazia assim. Aí eu, Sabrina, eu não consigo. Me ajuda. Eu ficava assim porque eu ficava, me ajuda, mas eu não sei como é que era o meu ajuda. E aí... Depois eu conversando com ela, ela falou assim, Val, não era eu, era um Exu que estava ali e ele estava te olhando. E eu vi, então era o Exu, eu vi um outro amigo, o Exuzaço lá atrás, que é o que trabalha com a Eva, nossa, o cara é perfeito assim. E eu olhava para ele e falei, meu Deus. E aí daqui a pouco começavam aquelas músicas, eu ficava, eu falei, vou ficar quieta. Aí eu fechava o olho, aí começava tudo de novo. Aí quando veio a música da Pomba Gira, de Exu. Do Exu Caveira e do Tranca-Rua, aí foi a montanha-russa que ia lá no alto muito, e desceu o carrinho assim de vez. Assim, um troço muito forte, a 200 né, por hora. Entrando assim... Ai, gente, uma sensação assim, e depois o que a Claudinha me ajudou demais, e ela foi assim... Claudinha foi sensacional. Foi perfeita, que me ajudou Arthur a me libertar. Arthur também? Arthur foi depois, mas na hora da minha libertação, porque estava me rasgando o peito, uma dor me rasgando. Uma angústia, né? E aí ela fez eu me soltar. E eu vou te dizer, não sei como é que os vizinhos não chamaram a polícia para ver aquilo. Porque eu vou falar, eu gritava muito, eu chorava e eu gritava muito. Lá da esquina dava para ouvir. Agora, com dor na hora de respirar, e a minha garganta ontem ficou muito... Bota pra fora, né? Muito. E aí ela falava, vambora, bota isso pra fora, isso tem que sair de você. Limpa. E eu gritava muito, tá? Muito. Só que antes disso eu tive o processo de... Que foi assim, todo mundo na fila, quem foi a primeira vez? Eu. Aí tomei a dose. Aí eu, nossa, que gosto de mel. Cara, parece um favo de mel, assim, muito bom. Quando eu falei, todo mundo, nossa, meio amargo. Eu falei, eu não senti nada amargo, eu adorei o gosto do mel. Aí eu sentei, encostei assim. Aí eu me encostei assim, olhei pro Arthur, que tava assim de frente pra mim, assim, junto com a Sabrina. Aí eu, Arthur, nada a ver, pô, docinho, gostoso, Arthur. Já tava ruim. Aí eu escutei alguém falar assim, aguarde daqui a meia hora. É, meia hora é o prazo pra começar a agir. Gente, aí surreal. Meia hora, 40 minutos. Surreal, eu não tava acreditando que eu tava naquilo dali. Eu falei, meu Deus, essa hora não passa, que angústia. Para de tocar essa música. Aí daqui a pouco começou a tocar a música do Pena Branca. Meu pai do céu, Pena Branca. E eu aqui assim, comecei a bater. Aí alguma coisa me disse assim, não, bate assim, bota as duas mãos assim. E eu comecei aquele processo. E daqui a pouco, Arthur, Valentina, você tá bem aí? Aí eu quero ajuda. E tentando pedir ajuda. E uma coisa assim, gente... Mas foi, eu senti a vibração, os cheiros também, eu senti o cheiro na hora de Pombagira, olha, eu vou ficando arrepiada, é um cheiro, uma coisa adocicada. E do Pena Branca também, eu senti que tem os caboclos, alguma coisa, porque aquilo dali estava querendo me mostrar que eu acho que é isso que eu vou trabalhar. E principalmente da Pombagira, que foi uma coisa muito, muito, muito forte. E aí tá, e aí eu vomitei, porque a gente tem esse processo, eu lá agarrada com balde. A maioria eu pegava vomitou. o balde. Aí daqui a pouco 80, alguém vomitou no saco vomitou. E jogou dentro do meu balde. Aí quando eu peguei, eu falei, eu não tô acreditando que tem esse vômito aqui. E eu botei de novo. O cheiro de vômito pra vomitar. Não tinha cheiro de vômito, mas era dentro do saco. E eu ali. E eu falei, meu Deus. Aí alguma coisa molhada e eu fazendo assim na mão. Também não. E eu fazia assim. Aí daqui a pouco... Aí esse amigo, esse exuzão, daqui a pouco veio ele, amiga, vida. Você quer que eu troque? Eu falei, eu quero, porque estão botando vômito dentro do meu baldinho. O baldinho era para todo mundo. É coletivo, eram quatro baldes. Eu não entendi, que eu tava cheia de saquinho ali e eu tinha que deitar. Mas na hora de deitar, o André falou, você tem que deitar. Mas eu falei, cara, se eu deito, me dá vontade de vomitar. Como é que eu vou conseguir levantar? Eu fico com medo. E ele era só você fazer no saquinho, mas e aí a cabeça, que não trabalha? Você não consegue coordenar a cabeça, a boca dormente, as mãos formigando. E eu olhava para trás assim, tinha uma garota. Ela estava incorporada. Não entendia nada que ela falava. E eu falava, Jesus, manda ela calar essa boca, você está me irritando. E essa irritação que estava vindo dela, aquilo veio para mim. Daqui a pouco eu comecei... E aí eu falei, não, agora vai o balde. Aí veio o balde. Aí eu olhava, eu, cadê Dona Sônia? Dona Sônia estava ali sentada, eu preciso da Dona Sônia. Eu estou pegando alguma coisa dessa garota que está vindo para mim, eu preciso da Dona Sônia para me ajudar. É algum resgate, eu pensando. É resgate. Aí veio, quando veio o balde, que eu peguei o balde de novo, que ele limpou para mim. Muito, que eu não conseguia. E eu detesto, odeio. Acho que quase todo mundo deve odiar vomitar, né? Mas eu é hard, assim. E aí tá, passou. Quando passou aquilo, aí eu falei, ai. E era água, bebendo água. E aí daqui a pouco eu falei, quer saber, eu vou sair dessa hipnose, eu vou inventar que eu quero ir no banheiro. Aí chamei a garota, levantei a mão. Levantei a mão. Levantei a mão. Falei, vou, não vou ficar. Aí veio ela me ajudar, eu falei, xixi. Aí ela foi me ajudando e eu fui, toda lenta, toda, que o xixi toda não esquisita. Era no balde, né? Não, esquisita. Não. Aí foi ela, foi me levando pro banheiro. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí ela, você tá bem? Eu falei, tô. Aí fui, sentei, consegui ir lá fazer meu xixi um pouquinho e tal. Voltei, eu falei, ai, a música ainda não acabou, eu queria que essa música acabasse. Aí voltei, falei, sentei. Aí tá, aí eu tô vendo todo mundo, Diego deitado, dormindo, a amiga ali que tava de frente pra mim, toda... Né, Luma? A Luma lá. E Gustavo sentado, Gustavo... Falei, gente, Gustavo não para de falar. E aí eu quieta, eu. Aí vira de novo o Arthur, Valentina, tá tudo bem? Eu falei, ô, macho, se preocupa contigo, deixa eu, mas eu quero ajuda, aí fazer assim. Ele, o que, que você quer? Aí eu falei assim, eu não sei, aí ele vem aí. Aí ele, olha, eu tô preocupado contigo, você precisa comer alguma coisa. E aí ele foi e me pegou, porque eu tava começando a ficar, eu acho que eu tava, porque meio que tava, eu precisava de alguma coisa com sal, alguma coisa. Só que ele vinha e eu não conseguia. Aí eu tava uma mão com suco, outra mão com o caldinho que a dona Sônia fez, a sopinha. Aí tá. Aí eu tentando comer a sopinha. Aí vira a Sabrina, come, tá gostoso, é soja. Eu falei, soja? Altamente carnívora. Altamente carnívora. Eu quero soja. Aí vira Sabrina. Sabrina, não, não. Eu acho que não é soja, não. Não é soja, não. É alguma... Deve ser carne moída. Eu falei, carne moída, não. Não vem me enganar que dona Sônia não come carne moída. Eu falei, mas aí no pensamento vinha, você precisa comer. Aí eu ia lá e escolhi a batatinha. Aí eu... A batatinha. Aí daqui a pouco eu falei, quer saber? Eu vou misturar isso daqui, botei. Aí ficava, me consegui engolir. Aí vinha, pedia pro Arthur, aí tadinho do Arthur, cara, com papel, cuspindo tudo na mão do Arthur. Daqui a pouco ele, você pisa com uma banana. Eu falei, ah, banana maçã. Me dá a banana maçã, que o amigo aqui levou. Aí comi, a primeira mordida da banana maçã, eu fiquei. O troço não ia, não consegui engolir. Aí tá, bebi água e fiquei. Sentada na cadeira. Aí daqui a pouco, não, eu voltei. Aí ele, mas você precisa, olha, senta aqui e tal. Aí sentei, fiquei junto com a Sabrina. Aí tentando conversar. Aí que eu fui começando a melhorar, eu falei, eu preciso comer pra melhorar. E aí comecei a comer alguma coisa, a beber, a beliscar e tal, melhorei um pouco. Gente, aí começaram o pessoal a fazer os seus depoimentos. Pra que eu fui comer? O processo voltou. E isso, eu fiquei só numa dose, tá? Porque todo mundo já tava indo pra segunda dose. E pro rapé. Vai rapé? Eu falei, não, se eu já tô doida, eu vou rapé? Eu falei, não, vou ficar com uma só. Mas esse uma, meu, foi muito, muito intenso. E eu pensando assim, cara, não vou fazer isso de novo. Gente, quando eu tava nos meus processos, eu tava assim... O que eu fui fazer? Não era pra estar, eu quero ir embora. É, mas fala da risadinha. Fala da risadinha. A minha cachorra deve estar lá sozinha. E eu pensando tudo. Aí daqui a pouco, não, você para de pensar nisso. Vinha a voz e falava, tira isso da sua cabeça, volta pro que você veio. Qual foi a tua finalidade de você vir aqui fazer? O que você quis pra isso? E aí eu voltei de novo. E veio. E aí começaram esses processos. Até que daqui a pouco, do nada... Me veio, assim, aquela vontade de dar uma gargalhada, e gargalhada, e gargalhada, e eu não parava de rir. E o Arthur na minha frente, eu olhava pro Arthur e ria. E o Arthur tentando se conter, porque estavam dando um depoimento e tal. E eu falei, dona Sônia, aí precisava, e vinha a dona Sônia. Aí eu sei que dona Sônia veio umas 3 vezes. Quando eu falei, dona Sônia, ela, meu Deus, mas eu de novo, o processo é seu. Não foi, dona Sônia? Mas dona Sônia me ajudou muito. Olha, Claudinha, Arthur e dona Sônia foram, assim, essenciais para mim, porque me ajudaram demais. Fora o pessoal da equipe grupo da Eva. A Ide, a Solange. Porque eu não tô desse processo. Foi direto, assim, ó, 4 horas a gente tomou a dose, mais ou menos. Mas 4h30, 4h40. Ainda tava... De 4h40 até umas 10 da noite. Só que parece que a gente tava ali umas 10 ou 15 horas. Parece que o tempo dilatou, entendeu? Parece que dilatou, mas não parece? Parece que umas 20 horas. É, mas não tava incômodo, não. Assim, não tava ruim. Mas foi muito bom. Não. Na hora eu achei que fosse, deve, mas agora falar. Eu vi que não, que era necessário passar por isso. Não ter tomado a segunda dose, que eu não tomei, isso. Mas que aquela André primeira também. Dose, para mim, já estava já... Aí, ela tomou uma dose só. E que foi a dose. Eu passei pela primeira dose tranquilo, fiquei deitado, tranquilo. Mas porque eu não estava querendo aceitar, né? Ela ficou resistindo, ela ficou com insegura, ela ficou com medo. Ela ficou com medo, isso tudo medo. Atrapalhou um pouquinho. Atrapalhou. Se ela tivesse se soltado mais, que nem eu fiz, eu falei, ó, vou deitar aqui, o mundo pode desabar ao meu redor. Eu Nossa, não tô nem aí. Nossa, o André, eu falei, gente... As pessoas pensaram que eu tava dormindo. Com o André? As pessoas pensaram, e parecia que eu tava dormindo, que eu tava com um pano no rosto e com a boca aberta respirando. Aí eu falei, ih, morreu, tá morto esse... Mas não, gente, eu tava acordado o tempo todo. Eu tava mais aceso do que eu tô aqui agora. Eu tava vendo e ouvindo tudo. Ali ao meu redor, entendeu? Mas foi uma experiência, assim, sensacional. E esse desprendimento do foi corpo, o que aconteceu ali? Ali o nosso espírito, o perispírito dilatou, entendeu? Desacoplou ali do corpo. Ele estava totalmente acoplado, desacoplou um pouquinho. A gente ficou um pouco ali, um pouco em outra dimensão. O excesso de gargalhadas. E aí os sentidos vieram, gente. Aí que a gente conseguiu visualizar melhor, que a gente conseguiu ouvir melhor, que a gente conseguiu pensar melhor. Os pensamentos eram totalmente reais. A gente percebia o que era nosso, o que vinha de fora. Às vezes a gente pensava uma coisa e vinha a resposta na mesma hora. É. Entendeu? Mas na hora. Então, assim, foi uma experiência muito legal, muito interessante. Vou passar agora para Rivane. Claudinha está ali embaixo também. Tá não, e, Claudinha está aqui agora na e minha E Andréa frente. Também. Te amo, amiga. E assim, obrigada. Gente... Obrigada. É, você foi sensacional. Eu não gente, sei... que é a Claudinha. É. Desculpa te cortar, amor. Claudinha... Porque é a Claudinha no processo. Claudinha, sensacional. Eu. Então, por isso. É. Muitos. É. Agora, sem pressa, com calma, vou fazer de novo. Para mim foi bom pra caramba. Essa vez agora, eu fui assim, desarmado. Eu não fui esperando nada. Entendeu? Eu não fui e esperando ainda nada. Eu estou ainda sentindo o processo. Ela ainda está. Assim, eu cheguei em casa, eu fiquei lá conversando com o Trono. E depois... eu não vomitei, ela e depois lá, não. Eu fiquei, hoje de manhã também acordei, assim, consegui dormir bem. Dormimos bem. Mas eu estou até agora ainda sentindo ainda, que eu sinto... tá demais aqui, assim, dentro ainda do peito. Dessa vez, assim, eu fui na expectativa de não ter expectativa nenhuma. Então, eu encarei como sendo uma cura, como sendo um tratamento. Das próximas vezes, eu acho que alguma coisa é diferente, porque nunca é igual uma vez para outra. Cada um fala, né? Que é sempre uma experiência diferente. É um momento diferente, é uma outra coisa. Então, assim, eu acho que o conselho que eu posso dar é não, a pessoa não ficar criando expectativa. Vai, entendeu? E as pessoas aqui que já tiveram outra oportunidade conseguem passar. Senta aqui. As palavras também, que a dona Sônia, na hora que estava comigo também, foram maravilhosas. Tudo que a senhora falou para mim. E a senhora, você está prestando atenção no que você está falando, no que eu estou falando? E eu, o que, dona Sônia? Dona Sônia ficava indo assim, via e voltava. E ela pertinho de mim, só que era como se ela estivesse lá longe e voltava de novo. Prestou atenção? Eu falei para ele, fala de novo, dona Sônia. Ela falava, aham, com o copo na mão. Mas foi isso. Passar para a colega aqui, para ela contar a experiência dela agora. Cadê o... Espera aí, quer botar isso? Bota para... se não quiser botar o fone, tá bom, o importante é gravar. Oi. Isso, oi, dá para ouvir? Esse é o importante. Tá. Então, tá bom. Esse é mais fácil para mim. Dá para a pessoa ver. Esse é o mais importante. Não é a minha primeira vez com a Ayahuasca, mas assim, cada experiência é uma experiência. A primeira experiência que eu tive foi, foi há uns 18 anos atrás, né? Foi uma experiência. Aliás, há 18 anos atrás eu usei duas vezes, né? A primeira foi ótima, ficou um índio na floresta, E a segunda não foi tão boa, foi num espaço fechado. Até gostei muito da ideia de botar a gente na garagem, com espaço aberto, com a natureza fazendo aquela reciclagem das nossas energias ali. Eu achei fantástico. Também, assim, eu já também participei de ayahuasca, né? Em local fechado, mas era um local fechado super bem estruturado e tal. E assim, então, cada ayahuasca é uma ayahuasca, né? E aí eu fui numa qualidade mesmo de psiconauta mesmo. Eu falei assim, não, eu já sei, eu venho aqui com um objetivo. E eu vou jogar a minha mente, o meu coração, o meu espírito, vou me alinhar como um todo para esse único objetivo. E aí eu, onde que eu vou deitar? Porque todo mundo já tinha pego as esteiras, eu, sem ayahuasca, já sou meio fora do ar, né? Então, eu já, onde que eu vou deitar? Todo mundo já tinha ido para deitar nos seus lugares. Eu falei, não, eu vou deitar perto das oferendas. Aí, falei assim, já comecei bem. E dali, eu foquei no meu objetivo, que era um objetivo de amor, né? Era um objetivo que tem a ver com a minha jornada, né? E aí, logo que eu tomei, eu falei assim, bom, eu fiquei sentada, comecei a ficar meio enjoada. Eu falei, então, eu vou deitar. E no deitar, eu fiquei bem. Fiquei tranquila. Até porque eu tinha comido pouquinho, espertamente. Já tinha comido pouquinho dias anteriores. O segredo também é comer pouquinho. Mas eu comi pouquinho. Não foi só a dieta. Foi a dieta e comer pouquinho. E aí eu, né, para poder não ter muito o que vomitar. Mas também não adianta. Você pode comer nada, que se tiver que sair alguma coisa, vai sair. Mas a gente tenta, né? E aí eu senti um enjoo e deitei. Mas quando começou a música da chamando a força da ayahuasca, aí eu deitada ali, tô de boa, o estômago tá vazio, só tem uma fruta aqui dentro. Que nada. Teve PEI assim, né? Ou como em algumas outras casas falam, balanceamento, né? Cada casa tem o seu nome, né? E aí eu comecei, eu falei assim, bom, já craque já, no que já ia acontecer, fechei o nariz e botei para fora. E nisso que eu botei para fora, a Eva veio assim de pronto, sabe? E foi me dando um passe, foi assim uma coisa assim que foi aliviando aquele meu sofrimento. Porque foi o início de uma visão que eu tive, que era uma visão agradável. Eu não sei por que eu fui vomitar naquela visão. Poxa, a visão de que uma pessoa que eu queria estar naquele momento e a pessoa não estava, e a gente segurando a mão do outro, me deu náusea, eu vomitei. Falei, poxa, que horrível. Por que eu fui vomitar numa hora de uma visão tão boa? E depois que eu vomitei, né? Aí eu deitei e aí veio a paz, né? Claro que entre um momento e outro, o cachorro vinha querer lamber minha cara, o cachorro queria me dar beijo na boca. Os cachorros, sabe assim, né? Eles vieram, não tô reclamando, não. Tô só dizendo assim. O ponto cômico para mim foram os cachorros, né? Me senti meio como se aquele, aquelas bêbadas assim no chão, assim, o cachorro querendo lamber minha cara. Até o preto vomitou. Aí ele passou por mim. Então ele passou por mim. O que eu não vomitei, ele vomitou. Coitado. Ele vomitou, foi assim. E aí. E aí começou. Aí começaram, né? Aí eu ainda tentei ter um certo controle sobre o que estava acontecendo, porque eu queria prolongar aquela sensação de estar conversando com quem eu queria estar conversando, né? E aí, pronto. Depois que eu vomitei, eu tentei ainda mais um pouco, e aí os pensamentos cessaram, e aí começou aquelas figuras geométricas, dimensões dentro de dimensões, dimensões dentro de dimensões, dimensões, porque ali eu já observava sobre um aspecto de dimensões mesmo, porque no meio daquilo tudo ali ainda haviam seres, né? E aí eu consegui ver a pessoa com quem eu queria estar de novo. Essas dimensões se juntaram, eu vi o rosto de com quem eu queria conversar. E E ali foi, se mesclava dimensões e se mesclava a pessoa, se mesclava eu e tudo se mesclava. E, de repente, eu começava a perceber que aquilo que para mim era um foco de amor, ele se ampliou. Eu não amava só aquela pessoa. Eu comecei a amar todas as pessoas, inclusive aquelas que me prejudicaram, que me difamaram, que passaram a perna em mim. Eu comecei a amar a todas as pessoas, mas não assim, aquele amor como quem toma um remédio amargo, sabe? Eu tenho que amar meu irmão que me ferrou. Não! Era assim, era uma coisa que você sentia dentro do coração e, ao mesmo tempo, ela não era... Ela era lógica, mas era uma lógica diferente da lógica que a gente tem aqui, sabe? Todos os caminhos me trouxeram até aqui. Me trouxeram até esse entendimento, até essa sensação de amor que eu estou. Então, daquele momento, meu portal individual se conectou ao portal maior que estava formado ali. Porque ali, dentro daqueles altares ali, eram portais. E, a partir daí, dimensões dentro de dimensões, e uma sensação, um sentimento de amor, e uma coisa que transcende, sabe? Transcende o básico, o umbilical e o plexo solar. É uma coisa que é daqui e sobe. Entendeu? É uma coisa muito intensa. É, você se expande, você se espalha. Para mim, eu tenho já, a minha audição já é um pouco acima, né? Mas, assim, eu ouvia, mas eu aceitava tudo, porque tudo fazia parte daquele amor, até os barulhos que normalmente são incômodos. Eu aceitava tudo como parte do amor. Aí eu querendo sair do amor, aí a irmã gritou, coitada. Ah! Aí eu no meio ali, na visão, abraçando a minha pessoa favorita, eu... Que, na realidade, eu estava passando todo o universo naquela pessoa. Eu, que foi que aconteceu? Alguém está morrendo? Aí era a irmã sentindo. Aí eu fui lá abraçar a irmã. Irmã, não, não, não. Aí eu, tá bom, esse é seu momento, esse é seu processo. Fique bem, irmã. Ela veio. Não, não quero seu abraço, me solta. Não, tudo bem. Não, irmã, tudo bem, eu estou entendendo o seu processo, o seu estado de consciência. Eu vou voltar para onde eu estou sendo chamada, querida. Eu fui, voltei e fiquei lá. Dimensões sobre dimensões, uma pessoa querida, uma vibração extremamente alta. O trabalho da Eva foi um trabalho assim. E nesta casa, com todos os... Por exemplo, eu entendi que a dor dela era a dor de todas as mulheres que estavam ali, talvez as mulheres todas no mundo, que ficaram encarceradas dentro de si com alguma coisa que não conseguia ir. Então, para mim, eu estava muito grata à irmã, porque ela me permitiu sonhar. Ela assumiu a minha dor para que eu, no meu sonho, eu pudesse modificar a minha realidade. E talvez eu modificar a realidade de todos, porque para mim ali eu não era só a Andrea. De repente ali eu era a Shakti, sabe? Junto com o Shiva, entendeu? E aquilo, aquele universo todo, sabe? A coisa era tudo muito grande, tudo muito maior. E ainda fui para casa, né? Ainda sentindo, né? Eu voltei para casa de mototáxi. Ainda sentindo. Fui pra casa, vi a gata, e a gata querendo destruir a cama. Eu, vai, fractal destruidor, destrói. Eu olhei a casa que tá com os problemas, que vai ter obra, né? Porque teve um problema lá no encanamento. Eu, que beleza! Agora eu entendi que tudo isso aqui é uma ilusão. Aí eu fui, escrevi um monte de coisa lá no meu Instagram, eu pá, mandei. E aí eu fui dormir, né? No dia seguinte eu tomei os banhos, né, que eram necessários, né? E aí eu tô aterrissando aos poucos. Eu acho que eu não aterrissei não, mas tudo bem. Eu acho que ainda tô indo, ainda tô no processo. Tá? E assim, cada pessoa é uma pessoa. Já tive momentos de ayahuasca pela minha vida que foram assim. Momentos de vômito, momentos de angústia, momentos assim aflitivos, doídos, dolorosos. voltar. E eu tive esse momento, que parece que como se, nesse momento, todos os outros momentos foram integrados. E é isso. Para mim, foi uma experiência de amor, uma experiência de Deus. Ela está com ela. Bom, essa foi a minha sexta experiência. E cada experiência é diferente uma da outra. Isso é igual gravidez. Eu tomei 3 doses e também tomei o rapé. Eu já cheguei para a Eva falando assim, eu quero tomar todas. Ela falou assim, você e a Sabrina fomos as primeiras a chegar na fila. Ela, vocês duas lá atrás, porque vocês vão tomar doses cavalares. Eu falei, poxa, falei, tá bom, vamos lá. Fomos lá, tomamos o chá. E eu quero dizer o seguinte, foi uma experiência única para mim, porque eu quis mergulhar profundamente. É assim, quanto mais você mergulha, você se entrega, mais você libera. Então, a gente tem que liberar, sabe, os medos, a gente tem que liberar os nossos julgamentos, a gente tem que cultivar o nosso auto-perdão, porque isso é necessário para esse processo, é muito necessário. E no momento que eu estava ali, sabe, muita coisa vem vindo, né? Vem toda essa questão da geometria sagrada, chegam os animais do poder, a gente começa a ver a força chegando, vindo, e cada um no seu processo, né? Eu vomitei pra caramba, e quanto mais eu vomitava, mais eu queria e mais desejava, e quanto isso acontecia, eu agradecia, que eu falava, meu Deus, isso não me pertence mais, eu estou liberta, eu estou livre desse sofrimento, eu não posso ficar criando apego, e a gente tem medo até de liberar o sofrimento, isso é uma coisa que eu não sei explicar. E quando você olha para o seu lado e vê cada um no seu processo também de dor, de sofrimento, de euforia, você começa a sentir amor por todos, porque aquilo fica tão exacerbado, você vê com muita amorosidade o processo de cada um, que você está vendo que está todo mundo se liberando também, e não tem julgamento, não tem julgamento, dá vontade de abraçar, beijar e dizer o quanto a gente ama todos. A gente sente um amor assim, fraternal, uma coisa que não é dessa dimensão. O nosso corpo não parecemos ser pessoas, parecemos ser corpos energéticos. A gente sente o todo. A gente expande, né? Exatamente. Eu sentia todos os meus 7 corpos sendo alinhados. Eu falei, gente, é incrível sentir isso. E o que eu pude trabalhar no meu processo foi o auto-perdão. Eu me cobrei muito, eu me julguei muito. E eu falava assim, eu não posso, eu tenho direito de errar, gente, como é difícil isso. Você aceitar que você pode errar, sabe? Então, assim, para mim foi libertador. E a gente sentir isso, porque no nosso consciente, você sabe tudo que você precisa fazer, mas agora você sentir, a medicina ela é tão inteligente que ela vai aonde você precisa ir. E quanto mais você se entrega, mais ela te libera. Esse é o ponto-chave. E outra coisa que eu fiquei muito feliz foi porque eu sou mãe de 2 filhos. Minha filha tem 29 anos, meu filho tem 27 anos. E eu consegui liberar meus filhos para a vida, porque a gente fica naquela sensação do apego, né? Será que eu estou sendo aquela mãe? Será que eu dei o meu melhor? Será que eu pude expressar por eles assim, pude formar 2 cidadãos? Então fica uma cobrança que você não entende por que você fica nessa questão, né? Porque nós somos falhos, somos seres humanos, nós somos falíveis a erros. E por que que a gente cobra essa perfeição? Então, assim, ao mesmo tempo que quando eu consegui liberar os meus filhos, eu não os vi mais como filhos, eu vi como irmãos e todos os outros. Eu falei, nossa, nós somos todos iguais. Gente, hoje eu estou Rivânia, hoje eu estou nesse corpo físico, mas eu sou além disso e todo mundo. Isso. Então não existe certo e errado, não existe julgamento, não existe nada disso, nada, nada. Tudo você pode, tudo você consegue, tudo está a seu alcance. Então, assim, eu estou muito satisfeita no meu processo, eu ainda estou na força, eu fico um bom tempo na força. Ainda mais porque eu fui, né? Eu quis mergulhar profundamente, ainda pedi a Eva me dar mais uma dose. Ela, não. Eu falei, então me dá o rapé. Eu comprei outro rapé. Eu falei, tá bom, então deixa que eu faça o processo na minha casa. Então é isso, gente. Eu queria agradecer toda essa egrégora que foi formada, porque assim, eu senti uma emanação de muito amor, de muita luz, de muita proteção. Os animais, eles todos trabalharam conosco, né? Até o, aquele cachorro ali, o pequeno. O pequeno. Ele toda hora ele transitava por todos nós. Ele parecia uma jiboia, ele estava fazendo o trabalho dele. E o pretinho, ele entrou no processo da força da planta, que eu achei, eu fiquei pasma de ver aquilo, porque, tadinho, ele começou a urinar deitado. Foi liberando aquilo dele, sabe? Ele foi esvaziando. Eu falei, gente, como que os animais trabalharam? Muito. Que coisa linda, gente. Então, assim, tudo no universo tem vida. Cada coisa que você... Você fica tão apurado que você fala, gente, o ar tem vida, o vento tem vida, tudo tem vida, toda matéria tem vida. E como que a gente honra isso, como que a gente respeita isso e como a gente sente a força de Gaia. É maravilhoso, é maravilhoso. Bom, é isso aí. Obrigada. Gente, valeu.